conferiu uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Conferimos Vitaly Gregorian, Fattory Olga Weber, Crave For You, Trompton, Tecumta, Mahmoud Ohan, Without You, No Doubt, Don't Speak, Johnny Cash, Hurt. Começamos a sequência com Pent Pot, Sleepless. No próximo sábado, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rádio Serviço. www.hospitaldeamor.com.br. Câncer de boca. O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral. O câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas e registra maior ocorrência no lábio inferior em relação ao superior. O câncer em outras regiões da boca acomete principalmente tabagistas e os riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra. Os fatores de risco que podem levar ao câncer de boca são idade superior a 40 anos, vício de fumar cachimbos e cigarros, consumo de álcool, má higiene bucal e uso de próteses dentárias mal ajustadas. O principal sintoma deste tipo de câncer é o aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam em uma semana. Outros sintomas são ulcerações superficiais com menos de 2 centímetros de diâmetro, indolores, podendo sangrar ou não, e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal. Dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de caroços no pescoço são sinais de câncer de boca em estágio avançado. Pessoas com mais de 40 anos de idade, dentes fraturados, fumantes e portadores de próteses mal ajustadas devem evitar o fumo e o álcool, promover a higiene bucal, ter os dentes tratados e fazer uma consulta odontológica de controle a cada ano. Outra recomendação é a manutenção de uma dieta saudável, rica em vegetais e frutas. Para prevenir o câncer de lábio, deve-se evitar a exposição ao sol sem proteção, filtro solar e chapéu de aba longa. O combate ao tabagismo é igualmente importante na prevenção deste tipo de câncer. Câncer. Prevenção é o melhor remédio. Uma iniciativa do Hospital de Amor. 22 horas e 42 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br.